Racistas otários, os deixei em paz. Pois as famílias pobres não aguentam mais. Pois todos sabem e elas temem a diferença por gente carente que se tem. E eles vêm com toda autoridade, o preconceito eterno. E de repente nosso espaço se transforma no verdadeiro inferno. E reclamar direitos de que forma? Se somos meros cidadãos, eles o sistema. E a nossa desinformação é o maior problema. Mas mesmo assim, enfim, queremos ser iguais. Racistas otários, os deixem em paz. Racistas otários, os deixem em paz. Racistas otários, os deixem em paz. Racistas otários, os deixem em paz. Racistas otários, os deixem em paz. Justiça, em nome disso eles são pagos. Mas a noção que se tem é limitada, eu sei. Que a lei é implacável com os oprimidos. Tornam bandidos os que eram pessoas de bem. Pois já é tão claro que é mais fácil dizer que eles são os certos e o culpado é você. Se existe ou não a culpa, ninguém se preocupa. Pois em todo caso haverá sempre uma desculpa. O abuso é demais, pra eles tanto faz. Não passará de simples foto nos jornais. Pois gente negra é carente, não muito influente e pouco frequente nas colunas sociais. Então eu digo, meu rapaz, esteja constante ou abrirão seu bolso e jogarão flagrante num presídio qualquer. Será um irmão a mais. Racistas otários, os deixem em paz. Racistas otários, os deixem em paz. Racistas otários, os deixem em paz. Racistas otários, os deixem em paz. Pois a lei é surda, segue mal interpretada. Então a velha história outra vez se repete. Por um sistema falido, como marionetes. Nós somos movidos e há muito tempo tem sido assim. Nos empurram a incerteza e ao crime fim. Porque aí sim, certamente estão se preparando. Com carros e armas nos esperando. E os poderosos bem seguros observando. Um rotineiro holocausto urbano. O sistema é racista, cruel. Levam cada vez mais irmãos aos bancos dos réus. Os sociólogos preferem ser imparciais e dizem ser financeiro nosso dilema. Mas se analisarmos bem mais, você descobre que negro e branco pobre se parecem, mas não são iguais. Crianças vão nascendo em condições bem precárias, se desenvolvendo sem a paz necessária. São filhos de pais sofridos por esse mesmo motivo. O nível de informação é um tanto reduzido. Não, é um absurdo. São pessoas assim que se por tudo, e que no dia a dia vive e se segura, e sofre as covardias, humilhações, torturas. A conclusão é sua, KLJ. Se julgam homens da lei, mas a respeito eu não sei. Porém direi para vocês, irmãos, nossos motivos pra lutar ainda são os mesmos. O preconceito e o desprezo ainda são iguais. Nós somos negros, também temos nossos ideais. Racistas otários, os deixem em paz. Racistas otários, os deixem em paz. Racistas otários, os deixem em paz. Racistas otários, os deixem em paz. Racistas otários, os deixem em paz. Os poderosos são covardes, desleais. Espancam negros nas ruas por motivos banais. E nossos ancestrais por igualdade lutaram, se rebelaram, morreram. E hoje o que fazemos? Assistimos a tudo de braços cruzados. Até parece que nem somos nós os prejudicados. Enquanto você sossegado foge da questão, eles circulam na rua com uma descrição que é parecida com a sua, cabelo, cor, feição. Será que eles veem em nós o marginal padrão? 50 anos agora se completam da lei antirracismo na Constituição. Infalível na teoria, inútil no dia a dia. Então que f***-se eles com sua demagogia. No meu país o preconceito é eficaz. Te cumprimentam na frente e te dão um tiro por trás. O Brasil é um país de clima tropical, onde as raças se misturam naturalmente e não há preconceito racial. Nossos motivos pra lutar ainda são os mesmos. O preconceito e o desprezo ainda são iguais. Nós somos negros, também temos nossos ideais. Racistas otários, os deixem em paz.